Você me tira do sério. Eu fazia o que eu queria, não faço mais o que eu quero. Tomo conta da minha vida. Pelo menos sou sincero. Eu te chamo no dilinho. Tomo gin Red Bull amarelo. Chico Tônica Zé do clima. Você me chama de esperto. Eu te acho a mina mais linda. Se faz de difícil eu quero, pra você é fácil, me nega, menina. Sabe aquela essência que cê gosta? Sabe aquela essência que cê fuma? Vou passar fumaça na sua boca, na intenção de passar a mão na nuca. Vou pedir love minha meia, depois vou fazer o meia nó. Hoje eu te chupo inteira, você é a essência que eu mais gosto. Pode ir pra, vou te esperar nesse lado. Até mais tarde, tô lá. Pode ir pra, vou te esperar nesse lounge. Até mais tarde, tô lá. Creio que cê me perdeu. Pode ser que esteja enganada. Esse sentimento é meu, mas meu coração que fala. Cê fala que quem manda é eu, mas não me obedece em nada. Minha amiga apareceu, me chamou pra fumar um narga. Sabe aquela essência que cê gosta? Sabe aquela essência que cê fuma? Tentaram beijar minha boca, só deixei passar a mão na nuca. Vou pedir um 966, corre até pra ter o 69. Hoje eu vivo solteira, você é a raiva que eu mais gosto. Pode ir pra, vou te esperar nesse lar. E sensual e sabe disso e por isso joga na cara. Mostra o que cê tem pra dar. Mas eu não sou legal, nem sou do tipo que se faz, do tipo que não é a minha cara. Quero que se foda o que vocês vão pensar. E ela gosta de fumar, se eu bolo um beck. E ela gosta de dançar, eu faço a track. Ela veio pra tumultuar, eu acompanho o pique. Hoje o jet tá Mac. Oh! Mac, Mac, Mac, Mac, Mac. Somos o que somos. Isso causa inveja em quem não tem personalidade. Vivemos sonhando e transformando o pouco que temos em muita felicidade. Quando o grave bate, a bunda dela treme. Se a fumaça sobe, dá uma brisa e ela quer sentar no pai. Pode pá, que nesse lounge eu vou te esperar. E nessa noite vai que vai. Ei. Pode pá, vou te enfeitiçar nesse lounge. Ela me pede adrenalina, é claro que eu proporciono então. Pode pá, vou te enfeitiçar nesse lounge. Ela é um foguetão da NASA, eu sou piloto e estaciono então. Sua essência show comenta um som rolando e um narguilé. Você quer passar fumaça, deixa eu passo pra você. Quanto mais neblina a sala, mais eu quero te satisfazer. Satisfazer, porque você me faz tão bem. Sempre quando eu chamo, cê vem. Tratamento VIP, eu sei. Eu sei, porque você me faz tão bem. Sempre quando eu chamo, cê vem. Tratamento VIP, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Sabe aquela essência que cê gosta? Sabe aquela essência que cê fuma? Vou passar fumaça na sua boca, com a intenção de passar a mão na bunda. Vou pedir um love meia meia, depois eu vou fazer um meia nó. Hoje eu te chupo inteira, você é a essência que eu mais gosto. Pode ir pra, vou te esperar nesse lounge. Até mais tarde, tô lá. Pode ir pra, vou te esperar nesse lounge. Até mais tarde, tô lá. Pode ir pra. Ela gosta.